Guilherme, gira bem, leva vantagem, faz o toque no peito de Alex, toca no Guilherme, pro gol Guilherme, perna esquerda, bateu, vantagem no lance, tocou no Alex, recebeu de volta, soltou a bomba de perna esquerda e saiu pro abraço. Pra você curtir de novo, Guilherme. Ele disse, se me derem uma chance de jogar no começo, eu fico nesse time e não saio mais. Botou pro gol, 1-0 Brasil, gol de Guilherme. Finalmente o time do Filipão faz o gol.